E aí, Rafael, firmeza, mano? E aí, Jackson? Aí, queria ver contigo, Davi, pra nós juntar a posse do rap, filho do justo. Porra. Pra fazer aquele som abençoado. Oh, é mesmo, qual que é desse som aí? Dá ideia. Tem que ter unção, não adianta nada se não for com a direção do Espírito de Deus. Mas forte coração, leva os meninos ao arrependimento. Nesse momento é único, é desse jeito, parceiro, eu penso assim. Eu tenho que mostrar pro próximo que é bom pra mim. É desse jeito, Rafa, dá ideia pro Davi. Tem que tocar profundo, aumenta isso aí, aumenta isso aí. E abençoa os vizinhos. Tem culto na igreja, hoje a night vai constar. Apóstolos do rap junto com filho do justo. O grave vai batendo e abençoando todo mundo. Na vida não pode moscar, porque se vacilar você pode cair. Já dei vários passos errados, mas graças a Deus hoje arrependi. Porra pro braço do seu pai, será bem melhor assim. O diabo tá te esperando de braços abertos, querendo seu fim. Um som de Jesus Cristo desce quando o grave sobe. Mais um que tá no time pra missão. Tamo no corre, o Cristo nesse corre, vou seguir até o fim. Tentando passar pro próximo, o que foi bom pra mim. E abençoa os vizinhos. Vixe se cuidou, vizinho ligou os cana. Seu Zé foi quem passou, é o quinto essa semana. Tiazinha que reclama, diz que é som de marginal. Não sabe que nosso rap é cântico espiritual. Já que som aumenta o som, Deus abençoa os vizinhos. Pros mano que tá na quina, que tá fumando um fininho. Paz na letra que eu compus, nosso grafite seduz. Último que reclamou, a gente ganhou pra Jesus. Fiz o maior que o do rap, é o peso dessa glória. Inundando a rua toda e mudando as tuas histórias. Tão sagaz quanto a serpente, feita pombo, humildezinho. Enquanto o som estronda, Deus abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Não faz mal não, pelo contrário, só adiciona aquela força necessária pra vencer as afrontas. Nem que estronda, mas que leve junto com os grave bomba. A palavra que faz arrastão na mente dos menorzinhos, nem me conta. E que isso chegue na mente dos insanos. Vários eu já põe defeito em tudo que tô falando. É crítica de Beltrano, de fulano, ciclano. Não tô pra perder tempo, a minha cara de quem tá ligando. Então que seja feita a tua vontade, rei. Foi a melhor coisa do mundo o dia em que encontrei. E receba fio que tem sido bom pra mim. Essa é nossa forma de abençoar os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. E abençoa os vizinhos. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim. Eu te abençoo com o que foi bom pra mim.